Senhor, a Ti clamamos. Nosso clamor é sincero. Como o povo de Judá, em Ti buscamos o consolo. Ensina-nos a andar nos caminhos da verdade, que a Tua voz nos guie na luz da Tua vontade. Obedeceremos, Senhor, a Tua voz com fervor. Mesmo em meio à dor, faremos Tua vontade. Com fé iremos adiante. Teu amor é nosso estandarte. Se a espada nos assedia e a fome nos cerca, em Ti nossa esperança, nosso abrigo, nosso lar. Não temeremos o temor, pois Tu és nosso Deus. Tua misericórdia vem renovando os nossos céus. Obedeceremos, Senhor, a Tua voz com fervor. Mesmo em meio à dor, faremos Tua vontade. Com fé iremos adiante. Teu amor é nosso estandarte. Faremos Tua vontade. Com fé iremos adiante. Teu amor é nosso estandarte. Senhor, aqui estamos a Te ouvir. Em cada passo seguimos Teu caminho, é nosso porvir. Yeah.